não conheço a saída. Hoje eu mudo minha vida. Se quando alguém te interessa, seus romances é bem pressa. Me deixe em paz. O que você me fez não se faz. O amor já fez promessas demais. Pra que nos enganar tanto assim? Me deixe em paz. O que já nos prendeu, lutei demais. Não combinamos pontos finais. Pra que nos explicar tanto assim? E quando der as costas, não se esqueça, você pode até encontrar quem te mereça, mas comigo você não se cria e nem brinca mais. Me deixe em paz. Fez, não se faz. O amor já fez promessas demais. Pra que nos enganar tanto assim? Me deixe em paz. O que já nos prendeu, lutei demais. Não combinamos pontos finais. Pra que nos explicar tanto assim? Tanto assim.